inspiração, toda minha imensa gratidão. Tudo aquilo que é em mim eu transmito ao cantar, toda minha alegria. Sou feliz, por isto canto assim. A felicidade reina. Meu viver, não sou mais como era antes. Hoje tenho nova vida, sempre alegre e submisso, vou seguindo a Jesus Cristo. E este canto sempre ter constante em mim, toda dor desfaz, eu canto assim. Minha vida é como a flor, cheia de raios de amor, que refletem em minha alma. Minha paz é doce como o ter.